Jesus. O inimigo mais uma vez está derrotado. Aleluia. Jesus venceu por mim, Jesus venceu. Mais uma vez o inimigo perdeu. Jesus venceu por mim, Jesus venceu. Mais uma vez o inimigo perdeu. Jesus Cristo vai na frente, derrubando a muralha, tirando o que atrapalha, só pra nos dar a vitória. Com ele não há quem possa, ele é mesmo poderoso, é maravilhoso, ele é o rei da glória. O inimigo fica mesmo revoltado, andando pra todo lado sem saber o que fazer. Não adianta, ele pode me tentar, mas a minha vitória garantida já está. Não adianta, ele pode me tentar, mas a minha vitória garantida já está. Jesus venceu por mim, Jesus venceu. Mais uma vez o inimigo perdeu. Jesus venceu por mim, Jesus venceu. Perdeu. E nessa batalha, o vencedor sou eu. Jesus venceu por mim, Jesus venceu. Mais uma vez o inimigo perdeu. Jesus venceu por mim, Jesus venceu. Tirando o que atrapalha, só pra nos dar a vitória. Com ele não há quem possa, ele é mesmo poderoso, é maravilhoso, ele é o rei da glória. O inimigo fica mesmo revoltado, andando pra todo lado sem saber o que fazer. Não adianta, ele pode me tentar, mas a minha vitória garantida já está. Não adianta, ele pode me tentar, mas a minha vitória garantida já está.